tão sagrado. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem casal, tem casal. Eu ainda acredito. Tem amor que é pirata, você! Quando a gente se ilude, a cabeça pira. É mentira, é mentira. E quando a gente se completa, só felicidade. É verdade. Se ilude, a cabeça pira. É mentira. Quando a gente se completa, é só felicidade. É verdade. Quando a maré não dá pra peixe, o mato vira. É mentira. Quando tá junto na alegria ou na diversidade. É verdade. Vamos pra cima, balança que diz. A frase. E eu amo você.